Abra comigo Salmo 50. Acompanhe na sua Bíblia, Salmo de número 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Repita comigo, aliança por meio de sacrifícios. O versículo 5 diz, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um memorial, o memorial da morte de Cristo, que é o memorial de uma aliança feita por meio de sacrifício. É possível que lá na sua infância você tenha brincado com algum colega de cruzar os dedinhos assim, topa, topo. E aquilo virou uma aliança, combinado, fechado. Mas nenhuma aliança nessa dimensão do convívio humano é tão forte quanto aliança de sangue. Esse negócio de cortar aqui e cruzar o sangue, isso só a máfia fazia isso cotidianamente para ter alianças inquebráveis. Mas é um simbolismo de algo que é eterno, de algo que é espiritual, de algo que é divino. Deus, para declarar uma aliança comigo e com você, entregou o seu filho, ele derramou sangue. Então o Senhor vem, Davi, ou melhor, Asaf, que é o autor desse salmo, muito tempo antes de qualquer ideia de Cristo, de um homem morrer no lugar dos cordeiros, ou do cordeiro, ele escreve, vem congregar os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Versículo 6, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, eu bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O Senhor vem e, através do salmista, deixa uma palavra, um decreto, que foi cantado pelo povo de Israel por milhares de anos e até hoje é cantado. Nós é que lemos sem aura. Lemos um texto, leia o Salmo 50. Aí leu o Salmo 50, amém. Pronto, amém, tá bom. Mas aquele povo vivia isso aqui de uma forma muito intensa. Eles traziam animais, eles faziam seus sacrifícios, já assim, na multiplicação da rotina. Olha lá, entrega lá. Entreguei. Ah, o sacerdote fez direitinho? Fez direitinho. E volta para casa e vai passar a sua semana. Aí vem o Senhor e diz assim ao povo, olha, vocês estão achando que eu preciso desses cabritos, desses cordeiros, vocês estão achando que eu como essa carne? Vocês acham que esse sangue derramado desses animais, eu bebo esse sangue? Olha, se eu tivesse fome, eu não diria para vocês, porque toda a terra é minha, tudo é meu. Vocês acham que vocês vêm com essas produções assim, tão fajutas, tão assim, Não tem aura, não tem beleza, é só uma reprodução. Você fez lá assim, corrido, de qualquer jeito. Você acha que isso tem valor? Se eu tivesse fome, não te diria, eu não como carne de touros. Aí o versículo 14 vem, oferece a Deus sacrifícios de ações de graça. Vem com seu coração, vem com algo que é único, num tempo único. Vem com um coração pronto, dedicado para algo que não é a repetição do domingo, não é a repetição do culto, não é a repetição de mais uma ceia, não é a repetição de, hoje eu não vou. Não, vem com algo que é assim, isso é o meu melhor, para o meu Senhor, resgatando alguma coisa que não tem como ser substituído, que é a comunhão do corpo, congregar e cultuarmos juntos ao Senhor. A banda pode tocar algo maravilhoso, e nós precisamos que a banda toque como está tocando, esse som que penetra, que enche, que nos abraça, que vem com graça, com unção, mas eu e você precisamos gerar algo diante do Senhor, que é genuíno, único, nunca mais será igual. O culto que eu estou te prestando hoje, não é mesmo o culto que eu prestei hoje de manhã, Senhor. A música que eu cantei, ainda que tenha sido cantada N vezes durante o dia, eu não estou cantando do mesmo jeito mais, eu estou te oferecendo algo que vem de dentro de mim, é único. Se os homens encontraram essa expressão, tem aura, eu posso dizer ao Senhor, tem algo que é a minha própria vida, tem sacrifício, tem doação do meu melhor, esse é o culto que eu quero oferecer ao Senhor. Versículo 14, oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Eu vou te livrar e tu me glorificarás. Eu e você podemos dizer, Senhor, por que o dia da angústia? Para que ele seja glorificado. Hoje o dia não está bom, Senhor. Eu vou ficar no meu cantinho. Não, Senhor, eu vou invocar o Senhor no dia da angústia e o Senhor vai ser glorificado. Eu vou te dar algo que não é o mesmo de ontem, nem será o mesmo de amanhã, ainda que eu reproduza igualzinho, ainda que a máquina filmadora consiga pegar todos os detalhes e reproduzir, ainda que a fotografia consiga tirar aquela melhor foto, a mais poderosa foto daquele quadro pintado, eu vou reproduzir isso. Nada se compara com eu ir lá e ver os traços perfeitos, feitos, geniais, impossíveis de serem repetidos, únicos, como o culto que eu e você podemos prestar ao Senhor a cada instante. Isso é o único, Senhor. Não tem outro. A emoção e a verdade que flui de dentro de mim nesse culto, Senhor, são incomparáveis, impossíveis de serem reproduzidos. Únicos, e esse é o meu culto ao Senhor. Eu não quero estar aqui apenas repetindo, assistindo. Eu quero desenvolver em mim uma diligência, uma excelência, uma graça. Na verdade, é um quebrantamento, uma rendição, que tudo que eu for oferecer para o Senhor, como ouvimos hoje pela manhã, tudo que eu for fazer para o Senhor, tudo que eu for viver nesse dia, vai compartilhar, comunicar o teu amor, a tua graça, a tua vida, a gratidão, o louvor, a honra, meu quebrantamento. Eu quero isso, Senhor. Versículo 15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha a aliança, o compromisso, o pacto de Deus. Não importa qual angústia eu estou vivendo, me invoca. Não faça a reprodução de mais uma das rezas, ou dos artifícios religiosos, dos mecanismos, não, vem para a minha presença e traz algo genuíno, que não vai ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo, seu coração naquele momento, me entrega isso, me invoca, me busca, e eu vou te livrar. Não vai ter nenhuma vez que você não será livrado da angústia, seja ela qual for. E outra, eu serei glorificado. Você vai me glorificar. Versículo 16, mas ao ímpio, diz Deus, de que serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te compraz nele e aos adultérios te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Pode parecer esse versículo 18 e 19 muito distante de nós, mas ele é o nosso cotidiano. Se vês um ladrão, não, eu não tenho nada a ver com ladrão, mas de repente meus negócios estão sendo como de um ladrão. É só para mim, só para mim, só para mim. Não, eu não tenho nada a ver com adúltero, mas de repente eu estou adulterando, eu estou, como Deus diz do povo de Israel, eu estou o tempo todo me envolvendo com outros deuses, outros senhores, outros tronos, isso é adultério diante do Senhor, e às vezes até mesmo na mente, no olhar, no pensamento, sexualmente falando, ah, Senhor, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Eu falei, mas eu não sei se é verdade, hein? Eu ouvi dizer, hein? Me falaram, hein? Senhor, me ajuda a ser mais centrado em tudo que eu vou fazer e viver, seja algo genuíno e tenha aura. E gera um impacto para ti. E gera alguma coisa do teu mover, seja um culto. Eu quero ser um daqueles que te oferecem culto de alianças por sacrifício, doação, entrega. Versículo 20: sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Misericórdia, Senhor. Versículo 23. O que oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que me oferece sacrifício. O sacrifício é algo único. E a palavra sacrifício é a mesma palavra de adoração, que não diz respeito a eu me sacrificar, eu me esforçar até sangrar, não. Sacrifício diz respeito à entrega daquilo que mais tem valor para mim. E o modelo dessa palavra está lá no Monte Moriá, quando Deus leva Abraão para sacrificar o seu filho. E ele ia fazer mesmo. Abraão diz aos seus servos, fiquem aqui, eu vou subir com o menino, por 3 dias eu vou viajar e nós vamos sacrificar ao Senhor. Senhor, quais são as coisas que o Senhor quer de mim nessa semana? Porque eu estou diante da mesa em que o Senhor deu tudo. O Senhor deu tudo que tinha. O Senhor deu o teu único filho. O Senhor deu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que deixou a sua glória e se fez homem, se fez carne, habitou nesse mundo terrível e morreu morte de cruz para nos servir. Esse é o modelo, esse é o padrão. Isso não é alcançado por um esforço religioso, por eu querer ser um melhor crente, porque o pastor falou. Isso é alcançado porque eu entendi, Senhor, um princípio do teu reino. Tu és o Deus daqueles que fazem aliança por meio de sacrifício. E eu quero, diante dessa mesa, dizer ao Senhor, eu também, como o Senhor, faço alianças contigo por meio de sacrifícios. Não é por meio de fotos, não é fotografia de bolinho e de rosas que eu mando para todo mundo, inclusive para quem fez aniversário. E me dou por satisfeito, eu mandei uma fotinha de bolinho e de rosas, aquilo. Ah, É, ele deve estar muito feliz, que eu lembrei dele, falei, não, isso é balela, isso é reprodutibilidade, isso não tem aura, isso não tem nada. Agora, quando ou vem a criança e traz uma flor, ou traz um presente, ou produz aqui presencialmente, alguém que oferece tempo, recurso, excelência, graça, não só para os irmãos, não só para Deus, não só para um momento de culto, mas em toda a vida. Senhor, eu quero esse padrão para mim, porque eu estou diante da mesa do Senhor, que é um padrão elevadíssimo. O Senhor fez uma aliança comigo por meio de sacrifício. Não foi por meio de uma foto. Teve aura. E a aura do Calvário me alcança até hoje. O sangue de Jesus Cristo me purifica até hoje. Eu quero repetir, porque alguém vai ouvir essa mensagem lá pelo meio. Eu não estou falando de aura, uma expressão popular, mundana, terrena, mística. Eu estou falando daquele elemento que diz o seguinte: isso não é balela, isso não é reprodução, isso não é automatismo, isso não é alguma coisa que todo mundo entrega, é automático. Não, isso não é religião, isso não é alguma coisa assim que não me custa nada, isso é único. Isso é único. Porque o sacrifício de Jesus é único. Ele não precisa morrer outra vez, ele morreu uma só vez. E morreu por todos uma única vez. E não só morreu por todos uma única vez, mas morreu pelos pecados e todos os pecados de todos, uma única vez. E não tem como reproduzir isso. Pode criar uma doutrina de andar de joelhos, de pagar promessa, de comprar terreno no céu, pode criar qualquer outra teoria, qualquer ideologia, pode desacreditar no Senhor, pode achar que o mundo é só isso aqui mesmo e não tem eternidade, pode fazer o que quiser, mas continua valendo por toda a eternidade. Essa mesa, o sacrifício do Cordeiro, o seu corpo moído por nós, o seu sangue derramado para nos limpar. E não é só aura, essa palavra, ela perde qualquer sentido diante da eternidade. É muito mais do que aura. É algo tão poderoso que mudou a história do mundo, mudou a história da eternidade. É plano desde a fundação dos séculos, do Senhor Todo-Poderoso dizendo assim: eu quero resgatar meus filhos, eu quero fazer algo único, eu não quero dar aos meus filhos algo que assim, qualquer um faz, qualquer um reproduz. Não, eu quero algo único. Então, Senhor, diante da tua mesa, eu quero fazer uma aliança nessa noite. Eu quero ampliar minha sensibilidade e minha prática de coisas que são únicas. Culto, oração, louvor, oferendas, dízimos, ofertas, comunhão, dias, momentos. Estamos incentivando os irmãos a, nesse tempo em que já não temos a reunião das células por causa do recesso, você canalizar na sua agenda, estar aqui terça-feira para a reunião de oração. Senhor, eu quero te dar isso. Eu não quero me esforçar para ir na reunião de oração. Eu quero te dar algo que tem aura. E eu quero estar num culto, não é que eu falo assim, foi tudo legal, a banda legal, puxa vida, que legal, que legal. Não, eu não quero o Senhor sair daqui falando, foi tudo maravilhoso. Eu quero sair assim, foi inesquecível. Foi algo, eu não podia ter ficado em casa. Não só aura, no sentido da ideia humana, mas poder, graça, presença do Senhor. Eu quero isso, Senhor. E não é só aqui no auditório com todo mundo, Senhor. Eu quero todos os dias da minha vida, por onde eu passar, eu ter um relacionamento com o Senhor em qualquer circunstância, inclusive, Senhor, lá na tribulação, na angústia, porque eu vou oferecer alguma coisa ao Senhor, eu vou invocar o teu nome, o Senhor vai me livrar e eu vou te glorificar. Eu quero essa verdade dessa mesa representada. Senhor, eu quero isso. E Pai, até essa mesa passou a ser um elemento da reprodutibilidade. Todo mês tem a ceia. Ah, hoje é ceia? Ah, é ceia. Ah, não vou poder ir. Ah, que pena. Ah, hoje é ceia? Ah, é ceia. Ah, nem lembro. Ah, não, estou sabendo. Hoje é ceia, é ceia, é ceia. Aí a gente participa, a gente recebe um pedacinho de pão, a gente recebe um cálice e a gente faz aquele ritual todo e vai embora. A vida continua do mesmo jeito. Eu não quero isso, Senhor. Eu não quero reproduzir apenas uma encenação de Hollywood, eu não quero reproduzir apenas uma encenação da religião, eu quero algo único, Porque está escrito na tua palavra que o Senhor é esse que traz o modelo e faz alianças por meio de sacrifício. O que está diante de nós é a mesa que anuncia uma aliança única, impossível de ser reproduzida, desnecessário de ser reproduzida. Uma aliança única comigo, feita por aliança de sangue, por sacrifício. Eu quero esse padrão para a minha vida. Eu convido você a fechar os teus olhos e orar ao Senhor. Senhor, eu quero tomar esse cálice, eu quero comer esse pão. Os irmãos vão distribuindo para você, podem distribuir, mas você, olha ao Senhor, pode continuar assentado, você toma nas mãos o pão, o cálice, e continue orando ao Senhor, e você vai declarando ao Senhor: Senhor, eu quero algo que seja único para ti, todos os dias. Eu quero pedir a você que ouça, durante a semana vai estar no site a ministração da Daniela hoje de manhã. Eu quero pedir a você que faça algo único. Eu vou parar um tempo, eu vou dar ao Senhor um tempo muito especial da minha vida. Eu quero ouvir essa ministração da manhã, porque eu quero te dar o melhor. Eu quero ser alguém, Senhor, que comunica o teu amor. Eu não quero ser alguém que reproduz jargões, fotinhas. Eu quero ser alguém que te dá algo único, sacrifício, algo que custa muito, porque a minha aliança contigo não foi feita na internet. A minha aliança contigo foi feita na cruz do Calvário, lá naquele lugar, por Jesus. E o que representa aqui hoje é isso, Senhor. Eu não quero que essa mesa, esse ritual, seja algo também só reproduzido mensalmente, e que eu dou ou não dou valor, não sei, eu só participo por obrigação. Eu quero que isso seja algo único na minha vida. Eu quero mesmo, Senhor, com a minha mente, com o meu coração, com todo o meu ser, te invocar, te buscar e dar a ti algo que é único nesse momento de culto, de sacrifício, de honra, de louvor. Faz isso conosco, Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo onde tudo que importa é aquilo que é possível ser reproduzido tecnologicamente, e nós queremos, Senhor, resgatar coisas simples e singelas, mas que, segundo a expressão humana, tem aura.